19ª emissão de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 31º e último dia deste mês de maio, vamos viajar até à capital da Noruega. No sábado passado, Oslo recebeu a edição número 55 do Festival Eurovisão da Canção. Tantas palavras terminadas em nhão. A atuação espanhola teve um senão. Durante a música Algo Pequenito, o já habitual saltador e também importunador Jimmy Jump lembrou-se de saltar para o palco e os espanhóis, sem querer, passaram a ter mais um coreógrafo. O também espanhol Jimmy Jump deixou-se estar no palco durante os segundos até ver que os seguranças estavam a caminho e aí saiu pela parte baixa do palco. Jimmy passou a noite na cadeia. Foi libertado ontem e pagou uma fiança de 1.880 euros, de acordo com alguns meios de comunicação social. Por seu lado, Daniel Díguez, o cantor representante de Espanha, confessou à imprensa que, quando viu o intruso, olhava pelo canto do olho para ver se tinha uma arma. Podia ter muita estupidez, mas vá lá que uma arma não tinha. Espanha ficou em 15º lugar e Daniel até prefere ver um lado positivo da questão. Diz ele que cantei tantas vezes como a vencedora. Algo pequenito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequenito, algo chiquitito. A música que veio de França era fenomenal. A certa altura da letra dizia assim: querida, tens que te levantar e mexer o teu rabo. Lá lá, vai aquecer, eu sinto isto a aquecer. Bom, o que é certo é que ficou em 12º lugar. Portugal, por exemplo, ficou em 18º. No entanto, na minha modesta opinião, a maior anedota da noite nem foi o incidente da atuação espanhola nem o desempenho francês. A maior laracha em Oslo foi mesmo a vencedora. A Alemanha triunfou à frente da Turquia e Roménia, que completaram o pódio. Então, que teria de especial a música Satellite, interpretada pela jovem Lena? Uma melodia bonita? Algo que captasse o público? Não parece. Talvez seja por ter uma letra muito bem pensada, quem sabe até educativa. I went everywhere for you, I even did my hair for you, I bought you underwear like. Também não. Os versos dizem: eu fui a todo lado por ti, até ajeitei o meu cabelo por ti, comprei uma roupa interior nova que é azul e vestia ainda no outro dia. Muito bonito. Então deve ser pela jovem, apesar de ser alemã, saber falar inglês muito bem. É, pois. I bought new underwear that's blue and I wore it just the other day, transformou-se em. Tight Blue After Tie. Bem pronunciado. Seria por ser boa dançarina, por saber como cativar a audiência? Também não pareceu. Quem viu a atuação deve ter reparado que a rapariga é um bocadinho desajeitada, coitadinha. Então por que será que ganhou? Por que será que tantos países lhe deram a pontuação máxima, 12 pontos? Acho que nem ela própria sabe, daí a reação no final. Fala assim, meu taco. Realmente tinha razão para sentir que não era real, pois nem deveria ter acontecido. E até a própria reação parece igual algo forçada, falsa, já combinada previamente. Quem viu sabe do que eu estou a falar. Se isso um dia se confirma, se um dia se verifica que estava tudo planeado, temos bronca. Isso sim seria mesmo do outro mundo, mas se calhar nada que espante. O Festival da Eurovisão transformou-se num certame para as pessoas gastarem dinheiro em telefonemas e num conjunto de fogo de artifício e de coreografias todas rocambolescas, além de outros assuntos duvidosos. Quanto à vencedora, pronto, a rapariga não é propriamente a culpada. A culpa é mais de quem, supostamente, terá votado nela. A culpa não é tua, Lena. resto, está tudo como antes.